fas todas per a mi. Quem sola no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo as tuas mágoas todas para chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero o teu carinho, porque eu vivo tão sozinha. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo as tuas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, que me encantou. Ele é um espanto, atenção. canto. Não volta a canção. Pouco a pouco percebi o que fazer. Assim, quando menos eu esperar, com uma calma fora do vulgar, dizer-lhe: põe-te a andar, já a correr. Ele é um espanto, atenção. Tem carinha de santo, atenção. Mas não acredites tanto, atenção. Não vais na canção, atenção. Não quero um pingo amor, por mais encantador, por mais ramo. Para aí, bem longe de mim, colecionando sim muitas namoradas. Ele é um espanto, atenção. Tem carinha de santo, atenção. Mas não acredites tanto, atenção. Não vais a canção. Espanto, tem carinha de santo, atenção. Mas não acredites tanto, atenção. Não volta a canção. Atenção. Ele é um espanto, atenção. Tem carinha de santo, atenção. Mas não acredites tanto, atenção. Não volta a canção. Ele é um espanto, atenção. Tem carinha de santo, atenção. Mas não acredites tanto, atenção. Não volta a canção. Sem volta, só vida. E eu correndo para te alcançar.

meio do deserto, entre todas as verdades, dedicaste-me atenção. E conversámos de banalidades, servia te o rico na tenda do sultão. Como seria bom fugir lá do irmão. Um refrigerante com perninhas para nós dois, que eras tu papinha, fosse aqui ao lado. E ir a um cinema com ar-condicionado, estava lá. Thank you. já estou farta de não conseguir dizer-te aquilo que sinto. E olha que eu não minto e não gosto de fingir. Agora, toda hora, só penso em ti, sinto alegria. Alguém fala em ti, sinto-me agora. Igualzinho ao meu, sem querer no recreio, estraguei. as botas. E à última hora a setora da história vai dizer as notas. Idiotas que andam de motos na rosta um asa. teu coração. Adre bom mentiu, só fez confusão. Até que um dia nos reunimos e decidimos não lhe passar cartão. seu miradouro conquistou meu coração. Meu namoro tem um nome tão sonoro, chama-se Zé Teodoro de Albuquerque e Alarcão. Embora loiro, tem os olhos de amor, usa casaco de couro e um anel de brasão. Eu até coro quando o meu Teodoro, como um pássaro canoro, canta alto uma canção. Ele é do corno, mas desculpa o desaforo, acho que o seu pelouro nunca foi afinação. Quando ela pensar cartão. Mas porquê é que eu fico tão baralhado quando a Patrícia passa ao meu lado? Se eu não desligo, então qual é a razão que faz com que o meu coração bata mais forte quando vem lá atrás aquele rapaz? Aquele rapaz, o tal rapaz, aquele rapaz. Dizem que somos umas anedotas. Cada uma delas eu posso explicar. Vocês vão ver, foi tudo um grande arrasar. No teste de inglês fiz trepanhada, mas foi porque eu estava constipada. Também não me correu bem português, pois tinha ido à festa. Sim, à festa, claro, à festa da Inês. Estudei pouco, tal como para história, ainda por cima um lapso de memória. De geografia não há quem aprenda, um novo disco de onde choca a venda. Também não estudei para sexta-feira. Tinha de ver os Simpsons, ver os Simpsons de qualquer maneira. Só porque a setora é uma antipática. A biologia não tinha remédio. Os fatos bióticos provocam-me tédio. A física não houve razão para ter má nota nessa ocasião. Preparação física não foi brincadeira, porque eu joguei vôlei, joguei vôlei, vôlei a semana inteira. Vira o sermão, lá, lá, lá, casa me dá. fim das aulas já lá vão chegando. E as férias grandes já vão começar. Para dar minhas vistas quando eu for à praia, uma surpresa estou a preparar. Neste verão eu vou causar sensação. É um biquíni pequenino, há bolinhas amarelas que eu vi numa loja ao pé do liceu. Biquíni pequenino, há bolinhas amarelas que eu vi numa loja e agora é meu. Queres apostar? O amarelo é que está a dar. Quando eu passar bronzeada na praia, desfilando como um manequim, sei que os rapazes vão ter simpatia e as raparigas inveja de mim. Neste verão eu vou causar sensação. É um biquíni pequenino, as bolinhas amarelas que eu vi numa loja ao pé do liceu. Biquíni pequenino, as bolinhas amarelas que eu vi numa loja e agora é meu. O amarelo é que está a dar. No fim do verão, acabadas as férias, não te aderiras se a praia ficar cheia de bolinhas amarelas, que o amarelo é que está a dar. Neste verão eu vou causar sensação. É um biquíni pequenino, as bolinhas amarelas que eu vi numa loja ao pé do liceu. Biquíni pequenino, as bolinhas amarelas que eu vi numa loja e agora é meu. A receita do sucesso não são laços nem fivelas, é apenas um biquíni.